Quantas vezes eu tentei resolver os meus problemas, escolhi meu próprio tema, fiz a minha encenação, assumi o meu disfarce, um sorriso de mentira, preparei a minha trilha, fantasia e nada mais. E no palco da ilusão, no palco da ilusão, quantas vezes eu chorei, quase me desesperei por não ver uma saída. Abaixou pano e o teatro foi fechado. Agora sim eu sou feliz, já não sofro mais carência. Meu papel hoje é real, foi-se embora todo mal e não vivo de aparência. Quantas vezes eu tentei, resolver os meus problemas, escolhi meu próprio tema, fiz a minha encenação, assumi o meu disfarce, um sorriso de mentira, preparei a minha trilha, fantasia e nada mais. E no palco da ilusão, e no palco da ilusão, quantas vezes eu chorei, quase me desesperei por não ver uma saída. Abaixou o pano e o teatro foi fechado. Agora sim eu sou feliz, já não sofro mais carência. Meu papel hoje é real, foi-se embora todo mal e não vivo de aparência.